Cidadela de Bravos. Cintilando aos clarões da alvorada, nas brilhantes manhãs da Amazônia, és a pérola imensa engastada nesta azul vastidão tapajônia. Santarém, cidadela de Bravos, prometemos aqui todos nós defender-te de injúrias e agravos com o ardor dos viris tapajós. Força alguma jamais deterá teu progresso constante e febril, que repleta de orgulho Pará e mais glórias concede ao Brasil. As razões da grandeza presente tua história sublime contém. Segue, pois, triunfal para a frente, sob as bênçãos de Deus, Santarém.